Muito bem. Texto de hoje, Lucas capítulo 16, do primeiro verso ao verso 13. Lucas 16, de 1 a 13. Jesus disse aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador sobre os seus bens. Foram dizer a ele que o administrador estava desperdiçando seu dinheiro. Por isso chamou e disse: andei ouvindo coisas a seu respeito. Preste contas da sua administração, porque você não pode mais continuar. O administrador pensou: o patrão está me despedindo. E agora, o que é que eu vou fazer? Não tenho forças para cavar a terra e tenho vergonha de pedir esmola. Já sei o que vou fazer. Assim, quando for mandado embora, terei amigos que me receberão nas suas casas. Então ele chamou todos os devedores do patrão e perguntou para o primeiro: quanto é que você está devendo? 100 barris de azeite, respondeu. O administrador disse: aqui está a sua conta. Sente-se e escreva 50. Para o outro perguntou: e você, quanto está devendo? 1000 medidas de trigo, respondeu. Escreva 800. E o patrão desse administrador desonesto o elogiou pela sua esperteza. Jesus continuou: as pessoas deste mundo são mais espertas nos seus negócios do que as pessoas da luz. Por isso digo: usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos, a fim de que, quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. Quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes. Quem é desonesto nas coisas pequenas também será nas grandes. Se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai confiar-lhes as verdadeiras riquezas? E se não forem honestos com o que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Um escravo não pode servir a dois donos, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Até aqui. Muito bem. Nós estamos encerrando mais um semestre, já é o nosso terceiro semestre juntos, está chegando ao final. Isso é muito bom, que mais um semestre Deus nos tenha dado para que nós estejamos juntos. E esse semestre foi marcado por um estudo, não sequencial, mas um estudo abrangente a respeito de parábolas que Jesus usou para ensinar os seus discípulos. E estas parábolas que Jesus contou para passar ensinamentos, para exortar os seus discípulos, muitas vezes confrontar algumas pessoas, sempre tinham alguma motivação especial. Jesus sempre tinha algo em visto, alguém em visto, alguma situação que exigia aquela palavra. Nesse caso, esta parábola, que vem depois da famosa parábola do filho pródigo, que também vem depois das parábolas sobre a ovelha perdida e a moeda perdida, e que logo na sequência dará lugar a uma parábola sobre Lázaro. Essas parábolas todas têm em vista, ou estão com um auditório muito claro na vista de Jesus, que eram exatamente pessoas preconceituosas e avarentas. Os religiosos da época. Os religiosos da época tinham essas duas marcas fundamentais. Eram preconceituosos e avarentos. Preconceituosos porque se sentiam melhores que as outras pessoas, especialmente em função de não se dedicarem às funções que essas outras pessoas de repente tinham. Cobradores de impostos, profissionais de setores que eram considerados impuros, coisas assim. E avarentos porque estavam de olho nos bens das pessoas e não exatamente na salvação delas. Essa é uma coisa que talvez choque você, talvez você nunca tenha imaginado isso, talvez o que eu vá falar agora seja uma surpresa, um balde de água fria, talvez você saia daqui chocado, eu não sei, mas tem muito religioso que está de olho em grana. Não se assuste, mas é verdade. Muita gente que está na religião pelo dinheiro e não pelas pessoas. E isso não é novo, isso é antigo. Na época de Jesus já havia esse problema. Pessoas que estavam de olho nos bens. O profeta Ezequiel diz assim: há pastores que matam as ovelhas e comem a sua carne, ao invés de cuidar das ovelhas e alimentar as ovelhas. Matam as ovelhas e comem a sua carne. Então esse é o público que Jesus tinha diante dos olhos. E as parábolas eram extremamente desafiadoras, porque de alguma maneira confrontavam esse tipo de atitude e faziam um retrato do que era a realidade daquelas pessoas. As parábolas são um retrato da nossa realidade, um retrato constrangedor da nossa realidade. Recentemente, eu, por causa de uma página que eu administro na internet, eu fui tirar uma foto no estúdio. E aí que a Cristiane já vinha há algum tempo insistindo comigo que a levasse tirar algumas fotos no estúdio para a gente ter umas fotos mais legais e assim por diante, nós fomos. E eu vou falar a verdade para você, saímos bem, viu? Não. Eu saí bonito, Photoshop sensacional. Parece que eu tenho mais cabelo, não é? Parece que eu sou mais magro. Eu fazia a pose lá, ela falava: "Olha o papo", e aí eu já esticava o pescoço, então parece que eu sou mais magro, não é? Então saiu legal lá. Foto de estúdio é um negócio interessante. Eu recebi um e-mail esses dias que dizia assim: não existe gente feia, existe gente pobre que não pode se produzir, não é? Com antes e depois da fama de muita gente por aí que hoje é considerada linda, não é? E que só Deus para ter misericórdia, enquanto a pessoa ainda não tinha o recurso, não é? Então eu sei que nós fomos lá, tiramos umas fotos e, modéstia à parte, ficamos bonitões, os dois. Ela mais do que eu, mas eu fiquei também apresentável. Agora, foto que pega você de surpresa é um Deus nos acuda, né? Sabe aquela foto de jornal? Que o cara pega o jogador fazendo aquela careta, o técnico de boca aberta, o político numa situação constrangedora, às vezes meio que caindo, meio que... Parece que repórter escolhe a pior de todas para colocar na capa ou na manchete, né? Algumas fotos você fala: meu Deus, chama atenção pela feiura. As fotos que a Bíblia tira de nós são assim, de bate-pronto, em situações constrangedoras. Não são fotos de estúdio. A foto que Jesus faz da humanidade não é de estúdio. Jesus não passa Photoshop na nossa fotografia. É crua, é real, é no sol do meio-dia, para que as nossas marcas de expressão, para que as nossas falhas, para que os nossos pequenos defeitos apareçam de fato. E essa parábola é uma espécie de retrato constrangedor de uma humanidade que precisa muito de ajuda e que precisa aprender algumas lições. Para a gente entender, vamos recapitular um pouquinho o que está acontecendo no nosso texto. Jesus fala de um homem rico que era proprietário de muitos bens e que por isso tinha um administrador sobre as suas propriedades. Talvez fosse um grande fazendeiro, um grande agricultor, não sei. Até hoje os grandes fazendeiros têm a figura do administrador nas suas fazendas, não é? Viajam e deixam tudo na mão do administrador, que é praticamente o dono. Na prática, esse sujeito é como dono. Ele cuida dos funcionários, administra, compra, vende, faz tudo o que tem que ser feito. Esse homem tinha um administrador sobre as suas propriedades. E um dia ele começou a ouvir, talvez de funcionários, talvez de subordinados desse administrador, que alguma coisa estava errada e que era bom conferir. Ele percebe que alguma coisa está errada, chama o administrador e diz assim: olha, me preste contas, porque você não pode mais ser o meu administrador. E aquilo cai como uma bomba na vida do administrador. Você já deve ter recebido bombas na sua vida. Notícias que caem como uma bomba. A demissão é uma bomba. Alguém aqui já deve ter passado por essa triste experiência. Olha, não vamos mais precisar de você. Olha, você a partir de hoje cumpre aviso prévio, mas já pode cumprir em casa. Está pago aqui o seu aviso prévio, porque nós não vamos mais contar com você. Você está fora. Isso é uma bomba para nós. Notícia de um câncer, por exemplo. A bomba que caiu na minha casa quando era adolescente foi a notícia do câncer do meu pai. Isso caiu como uma verdadeira bomba dentro de casa. A vida virou de pernas para o ar. Tudo virou de pernas para o ar. A vida ficou instável. A nossa estabilidade se perdeu e nós tivemos que reaprender a viver muitas coisas. Foi uma fase muito difícil na vida da minha família. Há muitas notícias que caem como uma bomba e que fazem a vida mudar de rumo. Esse administrador recebeu uma bomba. Por quê? Porque para ele seria muito difícil arrumar outra coisa. Cavar eu não posso, ele disse. Talvez já não fosse mais um moço. Talvez um senhor, talvez certa idade, sem força para trabalhar em trabalho braçal. E numa situação dessa, em que é tirado por desconfiança, desvio de dinheiro, sei lá o quê, onde ele ia arrumar outro trabalho? Então, cavar eu não posso, não tenho essa força mais. Pedir esmola, tenho vergonha. Porque esses são dois sentimentos que acompanham o sujeito que cai de nível, né? Que de repente tem um padrão e cai desse padrão. Primeiro sentimento é o da privação em si. Eu não vou mais poder ter isso, eu não vou mais poder ter aquilo, vou ter que abrir mão, não é? Você que já perdeu emprego ou já entrou numa situação financeira muito difícil, já teve que cortar coisas na sua vida, né? Sauna acabou, clube vendeu título, carro que está financiado, vender e pegar o mais barato. De imediato você já começa a pensar no que é que você vai ficar sem. E o segundo sentimento é a vergonha, aquele sentimento de humilhação. Não é? Puxa, estou fora, me dispensaram, não vou conseguir pedir esmola. Não... A ideia de uma vergonha, não é? Porque eu vou precisar da ajuda dos outros e eu não queria ter que passar por isso. Então esse sujeito passa por esses sentimentos. Cavar eu não posso, pedir esmola eu tenho vergonha. Então ele pensa, o que eu poderia fazer? E ele tem uma ideia. E a ideia dele é o seguinte: eu vou procurar pessoas que devem para o meu patrão. E vou fazer uma média com essas pessoas. Se alguém estiver devendo 100, vai passar a dever 80. Ou se estiver devendo 80, vai passar a dever 50. Eu não sei, eu vou dar descontos. Pense no efeito pedagógico, no efeito de publicitário disso, vamos chamar assim. Um administrador vai procurar um devedor e diz: olha, meu patrão está muito bem, as coisas lá estão ótimas, desde que eu assumi, as coisas têm dado muito certo. A gente está nadando em dinheiro, a fazenda está ao máximo, então eu vim aqui para te dar um desconto no que você deve. Não é uma maravilha? Você já assinou a promissória, você já deu o cheque pré-datado, mas aí o seu credor vem e diz assim: olha, vamos diminuir aquela sua dívida, porque afinal de contas Deus está me abençoando, eu quero compartilhar isso com você, quero mostrar essa generosidade, então você deve 100, escreve aí 50, você deve 100, escreve aí 80. O que você estiver devendo, vamos dar um desconto legal para você. A ideia que o administrador queria passar é: eu fiz um excelente trabalho e a fazenda está nadando em dinheiro. Então, se você deve tanto, escreve menos, porque a gente não está nem precisando receber tudo isso. O sujeito fala: puxa, esse cara é o máximo. O que ele fez lá que eles estão nessa fase tão boa? Se eu tiver oportunidade, vou trazer ele para cá, para trabalhar para mim. Eu não sei se você tem empresa e se você já caiu nesse tipo de engano, não é? De achar que o cara era o máximo, tira ele do lugar onde ele trabalha, traz para a sua e depois você fala: meu Deus, se arrependimento matasse, não é? Fala: cadê aquele cara que era o máximo, que fazia, que tirou a empresa do buraco, que está vindo aqui e está me levando mais ainda para o buraco? Mas a ideia é boa, a ideia é se propagandear para, de repente, ser bem-vindo num trabalho diferente, ser acolhido por alguém. Ele diz: talvez essas pessoas me recebam nas suas casas, nas suas propriedades, quando eu precisar. E até aí, tudo bem, é uma estratégia, uma falsidade, enganou mais uma vez o patrão, já estava enganando o patrão, enganou mais uma vez, mas o texto diz que o patrão o elogia. Diz que o patrão elogiou esse administrador desonesto. Aqui nós temos uma primeira lição que eu quero compartilhar com você. Não é a desonestidade desse administrador que o patrão está elogiando, mas a sua velocidade em resolver as coisas. O que há de ponto-chave aí é que esse sujeito, vendo a crise bater na sua porta, a água bater no pescoço, não sentou para lamentar-se, não ficou chorando as amarguras, não achou que a vida era um problema, não pensou que era a pessoa mais azarada do mundo, não ficou acomodado pensando que alguma solução cairia do céu, mas foi lá e deu seus pulos. É para isso que Jesus está chamando a atenção. Para o fato de que alguém, percebendo que as coisas não estão bem para o seu lado, alguém percebendo que as coisas estão feias para o seu lado, simplesmente arregaça as mangas e sai à luta. Esse é o exemplo que esse sujeito dá. Desonesto ou honesto, fiel ou infiel, bom ou mal. O exemplo que ele deixa é: a hora que eu percebi que a crise estava à minha porta e que a água estava no meu pescoço, eu fui e fiz o que achava que tinha que fazer. Quando muita gente senta e fica lamentando, quando muita gente senta e acha que Deus é que tem que fazer alguma coisa para socorrer. Perceba, esse homem agiu. Jesus elogia a sua esperteza, a sua rapidez. O texto original, que é grego, não é em português, diz que esse homem teve uma certa agilidade inteligente. É uma coisa imediata, uma resposta imediata ao problema. Jesus diz nesse texto que às vezes as pessoas das trevas ou do mundo são mais rápidas, mais ágeis, mais espertas do que as pessoas que pertencem à luz. Como se Deus fizesse mal para nós. Até Deus entrar na nossa vida, nós éramos corajosos, dedicados, arregaçávamos as mangas. De repente Deus entra na nossa vida e ao invés de nós sermos mais corajosos, mais dedicados, mais trabalhadores, ficamos mais acomodados. Não, porque Deus que vai ter que resolver isso para mim. Não, porque Deus é que vai ter que fazer isso para mim. Por que Deus deixou isso acontecer comigo? Por que Deus está permitindo? E a gente não arregaça a manga e vai à luta e resolve e põe uma pedra nisso. Shakespeare diz o seguinte: o sábio não senta para lamentar-se, mas logo se põe a caminho para resolver o problema. Percebem o que está em jogo nesse texto? Atitude. Nós somos de uma geração que tem dificuldade em tomar atitude, em arregaçar as mangas e ir à luta. Fica esperando cair do céu alguém se compadecer, alguém vir para socorrer, alguém mudar as coisas, um grande golpe de sorte, uma grande felicidade que vem do nada. Benjamin Franklin disse certa vez na sua biografia o seguinte: a felicidade normalmente não resulta de grandes golpes de sorte que podem acontecer poucas vezes, mas de pequenas coisas que acontecem todos os dias, que muitas vezes nós fazemos acontecer. Errei, pisei na bola, fiz um negócio que não devia. Eu tenho insistido tantas vezes aqui com os irmãos, a gente precisa vencer essa fase da melancolia na nossa vida. Melancolia, como eu já disse aqui, aquela saudade do que nunca aconteceu, né? Existem dois sentimentos que são nocivos: nostalgia e melancolia. Nostalgia é a saudade daquilo que já foi, e a melancolia é a saudade daquilo que nunca foi. A nostalgia diz assim: aquele tempo é que era bom. Ah, naquele tempo eu era feliz. Ah, naquele tempo as coisas davam certo para mim. Ah, naquele tempo as coisas eram melhores. Isso é nostalgia. Já a melancolia diz assim: ah, se eu tivesse feito isso. Ah, se eu tivesse tomado essa decisão. Ah, se eu não tivesse me envolvido nisso. Ah, se. Como a mulher que sentou na minha frente disse: pastor, até hoje eu me pergunto se eu devia ter casado. Eu falo: mas há quanto tempo você está casada? Ela falou: 25 anos. Melancolia profunda, e não sabe por que está em depressão, medicamentos fortíssimos. Fica pensando em como seria a vida se não tivesse ido por aquele caminho há 30 anos. Isso é uma maluquice. O fato é, tomei o caminho se mostrou complicado, ou até o caminho errado, mas eu não vou lamentar, eu vou arregaçar as mangas e vou corrigir esse negócio. Deus me deu força, Deus me dá sabedoria. Se ontem eu não orei para fazer, hoje eu oro para sair desse negócio. Se ontem eu não orei para acertar, hoje eu oro para acertar em cima. Mas o que eu não posso é ficar pensando em como seria a vida se. Por que que esse homem do nosso texto é elogiado? Porque ele não fica se lamentando, ele arregaça as mangas e vai à luta, desonestamente, fazendo um monte de coisa errada, mas o elogio não é a desonestidade, o elogio é a rapidez. Entrou numa fria? saia dela. Está vivendo um momento difícil? Vá à luta e conte com Deus. Deus não vai fazer o que você pode fazer, mas Ele vai ajudar você a fazer o que precisa ser feito. Um pastor que eu conheço diz assim: Deus move céus e terra para fazer o que você não pode fazer, mas não move uma palha para fazer o que você pode. Luta, atitude, comprometimento, vamos em frente. Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, irmãos? Essa é a primeira lição. Mas aí vem a segunda lição, logo de imediato, que tem a ver com essa. Uma vez que você sai à luta e que você resolve mostrar o rosto e corrigir ou se defender ou fazer o que precisa ser feito, tome cuidado, porque você será o que você sempre foi. Você será o que você sempre foi. E se você sempre agiu com desonestidade, a desonestidade vai continuar fazendo parte, a não ser que você mude de atitude e deixe Deus transformar o seu coração. Jesus diz algo que é para a gente se preocupar: quem é fiel no pouco é fiel no muito, mas quem é infiel no pouco é infiel no muito. Quem é honesto nas pequenas coisas é honesto nas grandes, mas quem é desonesto nas pequenas é desonesto nas grandes. A questão é: se enquanto eu estou nesta situação, eu não tiver uma mudança de atitude significativa, se enquanto eu estou na situação em que me encontro hoje, eu não buscar princípios, valores e uma vida de caráter que possam moldar as minhas atitudes, não adianta a circunstância mudar, eu serei o mesmo. É isso que Jesus está querendo dizer. Tome atitude, vá à luta, batalhe, conte com Deus, mas lembre-se, se você não for ético agora, você não será ético quando a circunstância mudar. Se você não for crente, honesto, fiel agora, não será quando a circunstância mudar. Porque nós somos de uma geração que aprendeu a justificar suas concessões, suas negociações de princípios, suas vendas de alma em função das circunstâncias. E aí alguém diz assim: não, porque se eu tivesse dinheiro, com certeza eu estaria melhor. Não, porque se resolver essa minha situação financeira, eu vou dar mais tempo para minha família. Não, porque se eu acertar nesse negócio, eu vou tratar melhor a minha esposa. Não, porque se eu sair dessa situação difícil, eu vou parar de fazer essas coisas erradas que eu tenho feito. Mentira! Quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. É isso que Jesus está dizendo. Você leva para onde você for o que você tem dentro de você. Tudo mais está fora. Falta de dinheiro está fora. Emprego está fora. Empresa está fora. Outras pessoas estão fora. Mas princípios e valores estão dentro. E eles vão comigo para onde eu for. Ah, se eu sair de Maringá, é capaz que eu resolva. Resolve nada. Não, meu casamento está em crise, mas eu já sei a solução. Vou levar a patroa para uma viagem na Europa. Não resolve. Mudar de lugar, mudar de ambiente, mudar de cenário, não muda quem você é por dentro. Então a mudança tem que acontecer dentro. Você será fora quem você for dentro. Quem não é fiel no muito, não é fiel no pouco. Quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Quem é infiel no pouco, é infiel no muito. Tudo assim, vice-versa. Porque nós somos quem nós somos por dentro. Recuperar o nosso caráter, recuperar a nossa fé, antes de tentar mudar as circunstâncias. Quando eu era jovem ainda, em Marília, eu fui para Marília com 18 anos, era solteiro ainda, meus pais estavam saindo de São Paulo em função de uma transferência da minha mãe. Meu pai tinha acabado de enfrentar um câncer, que graças a Deus ele venceu, mas que fez com que ele perdesse todo o trabalho que ele tinha em São Paulo. Minha mãe recebeu essa transferência, o salário dela era a única coisa que nós tínhamos, não era possível viver em São Paulo com o salário da minha mãe, então nós mudamos para Marília, uma cidade do interior, custo de vida bem mais baixo, tudo bem mais baixo, vendemos a casa lá, compramos uma casa mais barata em Marília e fomos recomeçar. E aí eu comecei na igreja a participar, conheci a minha mulher, começamos a namorar. Conheci o pastor da igreja que estava na época e de repente veio um outro pastor para auxiliar o pastor que estava lá. O nome desse pastor que veio para auxiliar é Odemir Batista Suplano. Esse homem chegou na igreja, vindo do Rio de Janeiro, e logo nós percebemos que era um homem de oração. Um homem sem muitos recursos intelectuais, não era um homem muito inteligente, era um homem simples. Um homem sem muitos recursos didáticos, pedagógicos, um homem simples também na maneira de ensinar, na maneira de falar, mas um homem de oração, amoroso, sempre confiante na fidelidade de Deus, sempre. Para tudo ele dizia: Deus é fiel, Deus é bom, Deus está no controle de todas as coisas. Era um homem maravilhoso, era gostoso ficar perto dele. Quando ele já estava algum tempo na igreja, o pastor que o chamou para trabalhar junto com ele foi embora e o deixou sozinho. E aí as suas deficiências vieram à tona. E ele começou a ter dificuldades no ministério. Ele não veio para ser sozinho, ele veio para ajudar alguém. Aquelas deficiências apareceram, ele começou a enfrentar resistências, dificuldades. E eu comecei a conviver com ele mais de perto e ouvia-o sempre dizer a mesma coisa: Deus é fiel, Deus cuida. Era um homem de oração, chegava na igreja pela manhã e a primeira atitude dele era se fechar numa sala, ajoelhar-se e clamar a Deus. Clamar a Deus. Olha, eu estou para dizer para você o seguinte: gaste uma hora do seu horário de serviço para orar e deixe Deus transformar as outras 7 em 20. Porque o segredo não é ter tempo, o segredo é produzir. Você sabe disso. E quando Deus está numa área da nossa vida, as coisas fluem. Quando Ele não está, a gente pode ficar 20 horas martelando e no outro dia ter que voltar para continuar do zero. E aquele homem chegava todo dia de manhã e orava, buscava a Deus, clamava a Deus. A igreja entendeu que deveria buscar um outro pastor. Chamou um outro pastor, o pastor disse: não, eu vou, mas eu queria que todo mundo que estivesse aí saísse. E eu jovem, olhando tudo aquilo, vendo o pastor Odemir, e o Odemir acabou saindo, indo para uma igreja pequenininha. Continuei convivendo com ele, de pé, não tão de perto mais, mas ele estava ainda na cidade. Homem de oração, sempre falando da fidelidade de Deus e tudo mais. De repente, descobrimos que esse homem tinha 2 tumores na cabeça. Os tumores começaram a desencadear um processo nele semelhante ao do Alzheimer. Ele foi perdendo equilíbrio, foi perdendo linguagem, foi perdendo memória imediata. Você falava com ele, ele 5 minutos depois já não lembrava. Ele lembrava há 10 anos, 20 anos, mas o que aconteceu ontem ele já não lembrava. Começou a ter problemas, já não conseguia mais trabalhar. Eu ia à casa dele visitá-lo, ele dizia assim: Marcelo, Deus é fiel. Um homem de oração. Quando eu virei pastor, eu o chamei para ser meu auxiliar. Doente do jeito que ele estava, ele recebia um salário de pastor, plano de saúde, aluguel da casa, e eu o apresentei para a igreja como pastor, junto comigo. Tomaríamos as decisões juntos. E ele doente, quase morrendo. E aí nós... Depois teve um milagre todo aí, que um outro dia eu conto. Mas um dia, ele doente, mal, eu o levei num congresso comigo. E aí nós fomos juntos, aquele constrangimento não era fácil, ele dava trabalho para entrar no carro, dava trabalho para sair do carro, mas nós fomos juntos. Fomos participar lá de um congresso de pastores. Fomos dormir no mesmo quarto, no meio da madrugada. Eu acordo com um barulhinho, um murmúrio, olho para a cama dele, esse homem ajoelhado do lado da cama, orando a Deus. Por que eu estou contando a história dele assim, em partes muito estanques e separadas? Porque eu vi esse homem por cima e vi esse homem morrendo. E era o mesmo homem. O mesmo homem. Eu já comentei aqui que o meu pai foi um homem riquíssimo, riquíssimo. Hoje eu o encontro e às vezes eu ponho um dinheirinho no bolso dele. Porque ele está passando por uma fase de dificuldade. Mas é um homem inteligente, brilhante e, sobretudo, um servo de Deus. Na fase do câncer mais complicada, a minha única lembrança dele nessa fase era de acordar de manhã para ir para a escola e vê-lo sentado na sua poltrona de preferência com a sua Bíblia aberta, orando e falando com Deus. Você percebe? Você é quem você é na tragédia e na bonança. Você é fiel no pouco, é fiel no muito. Percebe? Esse é o desafio. Homens que são quem são e que são homens de Deus, independentemente das circunstâncias. Circunstâncias mudam, elas são circunstanciais, percebe? Mas nós em Deus estamos seguros. Então a primeira lição é: haja, arregace as mangas, não se lamente, trabalhe. O elogio a esse homem não é que ele é desonesto, o elogio a ele é que ele não espera a crise se impor. Ele vê a crise chegar e já toma iniciativa. Mas ao contrário dele, seja fiel em tudo. E mesmo antes das circunstâncias mudarem, seja fiel. E mesmo depois que elas mudarem, seja fiel. E mesmo que elas voltem a ficar difíceis, seja fiel. Seja digno diante de Deus, mesmo que as circunstâncias oscilem. E você descobrirá que tudo passa na vida, mas quem nós somos diante de Deus fica. Amém? E a terceira lição. Vou terminar, tenho 5 minutos. Terceira lição. Primeiro, esse homem toma iniciativa. Segundo, ele mostra que ele é quem é antes e depois da crise. Não é? O que ele era no pouco, ele é no muito. O que ele é no muito, ele é no pouco. E é isso que é. Mas terceiro, esse homem tem uma esperança extraordinária. Esse homem tem uma esperança extraordinária. Ele fala: eu vou fazer o que eu vou fazer na expectativa de que lá na frente, quando eu precisar, vão me receber. Não é isso? Ele fala: eu vou ser recebido. E aí vem um ensino de Jesus que eu acho uma coisa extraordinária. Ele diz assim, é um versículo que normalmente leitores comuns da Bíblia, que passam muitas vezes rapidamente por algum texto, não percebem. É um versículo esquisito à primeira vista, que fala: façam amigos com as riquezas de origem injusta, porque quando essas faltarem, esses amigos receberão vocês nos tabernáculos eternos. O que Jesus quis dizer com isso? Perceba, no texto nosso há uma oposição. Coisas de Deus, coisas do mundo. Coisas do reino, coisas da vida natural. Gente que é desonesta em tudo, gente que tenta ser honesto em tudo. Gente que está do lado de lá, gente que está do lado de cá. Onde estão as riquezas deste mundo? Onde é que estão as regras que este mundo obedece? Onde é que estão os sistemas que os homens criam? Do lado de lá. E onde é que está você na sua fé, na sua convicção, seus valores? Do lado de cá. Mas onde é que você batalha e ganha o seu sustento todos os dias? Do lado de lá. Por isso que Jesus orou na oração sacerdotal: Senhor, oro não para que os tires do mundo, mas para que os livres do mal. Essa foi a oração de Jesus por nós. Então note, eu e você estamos lidando com as riquezas de origem injusta todos os dias. Mas pastor, eu nunca roubei ninguém. Você nunca roubou ninguém. Mas para você ter o que você tem um monte de gente sem nada. Essa que é a verdade. Um dia alguém me disse assim: pastor, no mundo tem ricos e tem pobres. Eu falo: não. No mundo tem ricos porque tem pobres. Não é uma relação assim indiferente. É uma relação direta e objetiva. Há ricos porque há pobres. Porque tem gente que vai sendo cada vez mais jogada para fora, que tem gente que consegue ampliar cada vez mais o seu espaço. Mas pastor, eu faço isso honestamente, eu sei, essa injustiça não é sua, é do mundo. É um mundo injusto, que joga, que se você não tomar cuidado, e às vezes mesmo que você tome, vai jogar você para fora. Ou você nunca viu um cara que estava numa boa e de repente não tem mais nada? E se você falar assim, onde que o cara errou, você não acha. Tomou um quebra, como por exemplo... Em Marília, um pequeno produtor de um certo gênero alimentício, eu não vou falar o quê para não dar muitos sinais, quebrou porque uma grande empresa multinacional chegou na cidade com uma indústria e resolveu trabalhar no vermelho até as pequenas quebrarem. Jogou nas regras desse mundo, não é? Jogou nas regras. E aí os pequenos foram quebrando, quebrando. E eu convivi com homens que tinham uma vida até razoável, porque tinham uma pequena empresa boa, e de repente estavam aí com o chapéu na mão pedindo ajuda, porque já não arrumavam emprego e também não tinham mais como levantar o seu pequeno negócio. Note, o que eu estou querendo dizer é, nós estamos nessa batalha todo dia. Mas aí vem Jesus e diz assim: use essas riquezas, use esses recursos para fazer amigos. Amigos que, quando essas riquezas acabarem, ou seja, quando esses sistemas passarem, quando essa vida natural chegar ao fim, amigos que recebam vocês no lugar eterno, no lar da eternidade. Gente que possa abraçar você lá, gente que você ajudou aqui e que vai receber você lá. Porque só tem uma coisa que nós vamos levar para a eternidade: outras pessoas. O carro fica, a casa fica, por melhor que ela seja, por mais bonita que ela seja, a roupa fica, os bens ficam, mas as pessoas vão. Então, se for para gastar tudo que eu tenho em nome de salvar um filho, então vamos lá. Se vamos trazer pessoas para o ambiente, vamos trazer, vamos convidar, vamos abrir. Eu tenho direito de fazer isso com o que é meu. Do mesmo jeito que qualquer um nesse mundo tem direito de pegar o que é seu e só acumular e se tornar uma pessoa mais arrogante, mais soberba, mais insuportável, eu também tenho direito de pegar o que é meu e compartilhar. E dividir, e chamar outros para essa festa da salvação, e dizer: olha, eu ganhei, hoje você não ganhou, então venha comer na minha mesa e nós ganhamos juntos isso aqui. Então eu amplio os meus espaços para chamar aqueles que foram jogados para fora, para dentro do meu espaço, de onde governo nenhum pode tirar essas pessoas, porque o espaço é meu. Percebe? De repente eu começo a granjear amigos com isso. Eu não trabalho mais para acumular, eu trabalho para acumular amigos. Trabalho para alcançar pessoas, trabalho para fazer diferença nesse mundo, trabalho para abençoar gente, trabalho para ser instrumento na mão de Deus. E aí eu tenho a esperança de que esse trabalho vai valer muito a pena, porque quando essas riquezas passarem, eu serei recebido no lar eterno por muita gente que eu ajudei de alguma maneira. Um filme que me toca muito e que ilustra o que eu estou dizendo é A Lista de Schindler. Você já deve ter assistido A Lista de Schindler. O Oscar Schindler, depois que leva uma quantidade enorme de judeus para uma região segura, fora das fronteiras da batalha nazista, ele ganha de presente dos judeus que ele salvou um anel. E dentro do anel tem uma inscrição do Talmud, que é um livro sagrado para os judeus, que não a Bíblia, é um livro de sabedoria judaica. E nesse livro, o Talmud, há uma frase, que é a frase do anel, que diz assim: aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. Quando Oscar Schindler recebe esse anel, ele entra em desespero. Ele começa a chorar e dizer: por que é que nós não salvamos mais alguém? Será que nós não poderíamos ter feito um pouco mais? Note, aquele homem fez coisas inimagináveis. Será que nós não podíamos salvar mais alguém? Esse carro, ele olha para o carro dele e diz: esse carro, por que que eu fiquei com ele? Será que ele não ajudaria a salvar pelo menos mais duas pessoas? E aí os próprios judeus têm que consolá-lo: não, você fez a sua parte. Porque essa é a beleza, ninguém tem que fazer tudo, cada um tem que fazer a sua parte. Aquela história bobinha, mas interessante, da andorinha, que está com água no bico, tentando apagar um incêndio da floresta, e aí vem um passarinho na contramão e diz assim: andorinha, para, você não vai apagar o incêndio. Ela falou: eu não estou querendo apagar o incêndio, eu só estou fazendo a minha parte. Só a minha. Apagar o incêndio é tarefa de todos, mas um só pode fazer a sua parte. Esperança. Quem não tem esperança, acumula. Quem vive o hoje, acumula, porque tem medo de amanhã. Agora, quem tem esperança no amanhã, abre os portões do hoje, porque o amanhã não assusta. O amanhã está garantido na fidelidade de Deus. Isso é maravilhoso. Os irmãos percebem? Por isso que Jesus termina dizendo: ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou vai agradar um e aborrecer o outro, ou vai desprezar o outro e agradar um, o que quer que seja. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas. O coração não pode estar dividido. Ou você confia ou você se agarra às coisas que você tem à mão. Não dá para fazer meio a meio, não é? Ou a sua mulher te ama e casa com você, ou ela te larga e vai viver a vida. O que não pode é casar com você e paquerar o vizinho. Claro que não, né? Claro que não. Mas ou a gente vai por inteiro nesse negócio, ou não vai, não tem metade, né? Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai amado, nós queremos agradecer-te por esse momento tão gostoso em que estamos diante de um texto da tua palavra e de desafios que são tão sérios e profundos para nós. Nós também queremos ser corajosos. Nós também queremos ser atilados, rápidos, ágeis. Pessoas de luta, que não sentam para se lamentar, que não são melancólicas, mas que sabem que o que está pela frente é a única coisa que eu ainda posso mudar. Então eu vou olhar para frente e vou fazer a minha parte. Mas nesse fazer a nossa parte, ó Deus, nós te pedimos que nos dê força para sermos autênticos, para sermos fiéis, para sermos homens de caráter, num mundo em que as pessoas estão negociando cada dia os seus princípios e valores, num mundo em que as circunstâncias são uma justificativa para legitimar a falta de compromisso. Também eu oro, Deus, para que nós granjemos amigos, sejamos mais solidários, compartilhemos mais. Sabemos que vamos morar aí contigo e não neste mundo para sempre. E daqui nada vamos levar. Pedimos que nos dês a tua direção, graça, para sermos fiéis, acima de tudo fiéis. É a nossa oração, pedindo por um feriado abençoado para as nossas famílias. Dá o descanso para quem precisa muito descansar. E não é um descanso físico, é aquele descanso da alma. Aquele que não poderá descansar, que tem as suas forças renovadas em ti, porque só o Senhor renova as nossas forças, como descanso nenhum pode renovar. E aqueles que estão em crise, sofrendo, buscando uma alternativa, que recebam do Senhor essa alternativa. É a nossa oração sincera, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.